Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. Você está ouvindo Hilux Pancadão do Dom Wagner, versão Dance. E essa é Giba! Hilux Pancadão, versão Dance. Uma produção Gilberto Elbi. Essa é do Dom Wagner. Still with the best of the best, DJ Gilberto, é o bicho.